Thank you. 625 da Xeneco, informação Golf. Xeneco 6225, bom dia. Prepara a saída Arbor, aguarda copy. Passa isso. Chalé 6225, pronto, cópia? 6225. Chalé 6225, autorizado Brasília, via UPSLU 17, nível de voo 380. Decola da 10, primeira curva à direita, saída Arbor, transição Elefa. Aciona 5402, controle Salvador, opera 119, décima 8. Coleta Xené 6225, chame para buscar estacionamento. Tango Whisky, Tango Lima, bom dia. Confirme 4,50, gestão de pista. Quem é Tenente Whisky Tango Lima Guarda, 7 cópia. Para o posto de acionamento, Xanay 6225. Autorizado, Xanay 6225. Chame táxi. Da hora. Xanay 6211, prepara a saída da EL. Número 2, cópia. Tango Whisky, Tango Lima. Confirme a radialidade de saída. esse corredor seria o forte ou a série dela? Sangue, mais 30 segundos, cobre. Gol 963, separada é o número 3, cópia. Pronto, táxi 6225, POB 99, alterna com fins com 4 horas. Chamé 6225, autorizado táxi, ponto de espera piscina 0, via táxi Índia. No ponto de espera, torre 118, decimal 95, modifique o ajuste para 1015. Peguei 15 de táxi até o ponto de espera, pode chamar a torre, obrigado. Whisky Tango Lima, copia? Whisky Tango Lima, autorizado para Serra Índia Papa Whisky em rota direta, nível de voo 105. Decola da pista 17, primeira curva à esquerda, segue corredor forte restrito inicialmente a 1.000 pés. Aciona 5404, controle Salvador opera 119.8. Gente, Whisky Tango Lima confirmando para a Serra Índia Papa Whisky, transponder 5404. Acionamento torre 118.95, bom voo. Boa na torre agora, obrigado. Oxalé 6211, pronto, sobe. Oxalé 6211, autorizado Galeão via UP November 857 Moussu. Nível de voo 360. Decola da 10, curva à direita. Saída da Eoleda Irumi. Aciona 5403. Controle opera em 119.8. Correto, Xené 6211, no seu empanado, chip acionamento. Estacionamento no baixo, baixão, pronto, táxi. Está olhando. Xené 6211, apenas confirmando após da Elvo, a Leda e após Leda, Irumi. Correto, Xené, puxa. Gol 1963, pronto, cópia? Pronto, 963. Gol 1963, autorizado Galeão via UP 9857 Moussu, nível de voo 360. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda e Rumi. Aciona 5406, frequência do controle Salvador 119.8. Decola a pista 10, curva à direita, da El, Leda e Rumi. O transponder 5406, o controle 19, 8, gol, no 9. Correto, gol no 963, chame para puxa acionamento, portão 8. Xené 6225, decolador 18, controle, Salvador 119, decimal 8. 19, 8, 6225. 225, curvando direita pro diabo. Tupã 6225, contato na decolagem, se ele mantém em nível de voo 380 até os 2000 VLEFA. 2000 VLEFA, obrigado. Tango Lima, autorizado a táxi Bate 4, reporta Oscar para ingresso ao lançante. Tango Lima, autorizado a alinhar e decolar. Pelo 7, vento calmo. Dá uma decolagem, só cheque, calma. Tango Whisky, Tango Lima, decolador 2-3, mantém essa frequência para cruzamento do campo, aqui, cuidando com o ponto aqui. Mantém nessa frequência para cruzamento do campo. Negativo, está mantendo a frequência. Tango Whisky Tango Lima, chama controle 119 decimal 8. 198, tudo chamando. Autorizado com 1963, chame táxi. Opa, Tango Whisky Lima. Opa, Tango Whisky Lima, suba em condições de voz para 105. Autorizado a subida para 105, chame Lima. Com 1865, bom dia para Brasília, Otávio. Abriram, chega. Gol 1865, autorizado Brasília, via Upslu 17, nível de voo 360. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída Arbor, transição Elefa. Aciona 5412, controle Salvador, opera 119, décima 8. Autorizou o aeroporto de Brasília, nível de voo 360, rota do campo de voo, primeiro voo 17, decola 90, curva direita, arbora, nefa, 3412, confirme, 119.8, voo 1865. Voo 1865, transponder 5412. 5412, voo 1865. Correto, chame para feedback acionamento. Roger, channel 621, stand by to start the pushback. You will be approved after the Boeing 737 go to the other point. May I coordinate this route south and past Boeing and behind us, and then start a pushback? Okay, channel 621. Coordinate for Uno 963, autorizado o táxi para o ponto de saída da piscina 0 via Pátio, Taxi India. Do ponto de espera Torre 118, décimo 95, ajuste no 015. Uno 963, autorizado a alinhar e decolar. Vento 1 centena, 02 km. Com 865, aguarde para iniciar o check. Gente, aguarde. Salo, Salvador, bom dia, Azul. Alfa X-Ray Lima. Alfa X-Ray Lima, prossiga. Muito bom dia, Alfa X-Ray Lima, Pátio 3. Pede autorização de reboque, pátio principal, posição número 2 e faro 7. Gente, autorizado início, reporte para ingresso, pátio principal. Autorizado início, obrigado. China 6211, approve the check to holding point from A10. On holding point, call tower 118.95, altimeter settings 1015. Bom dia, contato na decolagem, submantenha nível de voo 360, Passando 2000 pés, vou na proa de Leda. Passando 2000, vou a Leda, vou 9963. Da Tango Whisky, Tango Lima, confirma a altitude que passa. Meu espaço técnico somente transponde, informa que eu não recebo seu modo Charlie. Quando possível, seja chamado de pouso. Nono 20, copiado nono 20, faça o cheque. O Whisky Tango Lima no seu equipamento responder. Olá, 649, bom dia, desça 4000 pés, via chegada bom, se ajustado 1095. Telemia 2111, decolando 37, controle em 119.8. Yeah, 198, thank you. Bye bye, good day. Channel 6211, we are contact on departure climb, ele mantém flight level 360, via dial departure. Any chance to fly direct to Irubi? Set by condemnation, Channel 6211. Liz, it's good for us at the moment, I can't do that. Fly heading Lido, Channel 6211. Fly Lido, Ocean 6211. Taxi bom 1865, temos 155 a bordo, autonomia de 3,26, até com fim. Boa noite, 65, autorizado táxi para o ponto de espera Y0 via Taxi India. No ponto de espera torre 118, 1095, ajuste 1015. Via India, 1015, 1395, boa noite, 65, nada lá. Salô, o Azul Alfa X-Ray Lima informa. Pede autorização para entrar no pátio principal. A Alfa X-Ray Lima, autorizado até o portão 2, rebote ao térmico. Reporta aí o térmico. Uno 9-63, chame centro Recife, 128.8. 228, boa, 9-63. Visto que Tango Lima fez o cheque de sexamento, você responde? Mas quando no solo faço uma revisão, informo que em nenhum momento eu recebi o seu modo Charlie. Serviço radar terminado, 47 milhas para serviço de informação de voo e alerta, chame centro Recife, 126.85. Tchau, Fefio Lima, bom dia. Estou com a direita, eu vou 1865. Boa noite, 65, decolado 45, controle, 1918, novo. 1918, bom dia. Isso, frequency 128, decimal 8, enable 125, decimal 1. 1, 8, 5, 1, 8, 6, 2, 1, 1. O 1649, após pelo, vai na produção Vitor 366, descida 2510, ajustado no 05, autorizado a RNAV, resposta nacional, visual 4-0. Ok, entendeu 2510, produção Vitor 366, Pedro Atual, via 49. 1865, controle. Muito bom dia, 1865, transferindo, passando 4500 na Herbora Leste. 1865, contato radar, passando 4310, vou direto a Lefa. Quando ele é fogo, 1865. Ascensão 360. Afirmativo. Ascensão 360, apoio de elétrico, 1865. Azul 5003 para Guarulhos, prepara da El Guarda-Costa. Muito obrigado. Terra Vitor 366, completamente jogam 649. Gente, chame 1 no 8, 295. 295, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, Sierra Vista 366. Gol no 649. Já a aproximação, reporta baixa e travado, ajuste altímetro no 095. Ok, continua a aproximação no 095 e baixou e travou, gol 649. 5441, controle Salvador, opera em 119, décima 8. Correto, 5003, chame para fiscalizamento, ponto 9. Confirmar o pouso autorizado pelo 649? Voo no 649, traço capacitado, livre pouso, 0. Vento 130 graus, 062, destinado. Livre pouso, 10, voo 649. Gol no 649, solo 54, livre à direita, chama solo no 219. 219, boa, 649. Salvador, bom dia, gol 649, pronto, gol no 649, bom dia, autorizado ao pátio principal via Alfa Juliette, porta 11. Alfa Juliette, porta 11, 649.